Você pode abrir a sua Bíblia no Apocalipse capítulo 19. Pode abrir aí comigo no capítulo 19, quase no finalzinho da sua Bíblia. Dê uma olhadinha aí. Tem algo muitíssimo interessante nessa palavra de Deus. Eu vou ler a partir do verso 1. Me acompanhe aí na sua Bíblia, diz assim, capítulo 19 de Apocalipse. Depois dessas coisas, ouvi no céu uma como grande voz de numerosa multidão dizendo: Aleluia! A salvação e a glória e o poder são do nosso Deus. Porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande meretriz que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Pela segunda vez disseram: Aleluia! A sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus que se acha sentado no trono, dizendo: Amém! Aleluia! Saiu uma voz do trono exclamando: Dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que o temeis, os pequenos e os grandes. Então ouvi como uma voz de numerosa multidão, como de muitas águas, e como fortes trovões, dizendo: Aleluia, porque reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremos-nos e exultemos e demos glória a Ele, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo se ataviou, se enfeitou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro. Porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então me falou o anjo: Escreve, bem-aventurados são aqueles que são chamados às bodas do Cordeiro. E acrescentou: Estas palavras são verdadeiras, porque são palavras de Deus. Amém, meus irmãos? Amém? Aqui vai chegar aquele dia que provavelmente também aqui na terra, todo noivo, toda noiva que esperou tanto pelo dia do casamento, vai chegar no dia do casamento e vai dizer: até que enfim, chegou o casamento. Essa é a ideia. Quem aqui ainda lembra da sua longa espera para casar? Quem lembra aí? 1 ano, 2 anos, e ainda que foi apenas 8 meses, como um casal amigo meu, aqueles 8 meses foram muito longos. Estou certo ou estou errado? Quem está na expectativa de casar? A minha expectativa durou 4 anos. Foi longos 4 anos. Outros são longos 2 anos ou longo 1 ano. Pois seja como for, aquelas pessoas que estão se amando tremendamente, qualquer espera é demorada, amém ou não? Qualquer tempo, até um dia é demorado, quando estão longe um do outro. E quando estão perto, o tempo passa tão rapidamente, não é assim? Pois aqui está falando do dia em que nós, crentes em Jesus, vamos nos unir definitivamente com o Senhor. Nós, a noiva, estamos esperando o noivo vir nos buscar. É disso que está falando. E antes do noivo chegar, existiam dificuldades. E veja aqui, o primeiro aleluia destacado aqui no verso 1. Diz depois por que foi dado um aleluia. Lá no céu, os crentes como que se encontraram com o Senhor. E a primeira coisa que disseram: aleluia. Por quê? Porque a grande meretriz foi punida. Veja o verso 2. Porquanto os juízos de Deus são verdadeiros, porque ele julgou a grande meretriz que corrompia a terra com a sua prostituição. Quem é a grande meretriz? Quem é a grande prostituta que se opunha à igreja lá na antiguidade? Que desviava os cristãos por pressão e às vezes por sedução? A grande meretriz era Roma, o império no todo, a cidade própria. As pessoas iam morar em Roma, iam visitar Roma e ficavam embasbacadas. Foi a primeira cidade a ter 1 milhão de habitantes no mundo. As pessoas viam aqueles esportes e tudo aquilo era tudo muito lindo. Aquilo impactava e muita gente se desviou da fé. Aquilo atraía como uma meretriz toda enfeitada, toda produzida para atrair suas vítimas. Pois Roma fazia isso. E hoje, quem é a grande meretriz? Claro, a gente pode, acho que dando alguns significados diferenciados, olhando para as épocas. Para mim hoje, a grande meretriz é parte da igreja que está prostituída. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? A igreja, parte dela, que daí já não é igreja, mas leva o nome de igreja, que se vende, se troca, começa a abrir-se para crer em tudo que é bobagem, fantasia, e ainda aquilo parece que vai atraindo outros cristãos e desviando-os da fé. O segundo aleluia, está dito aqui que eles deram um aleluia, porque a grande meretriz estava queimando, tinha fumaça, saía lá da cidade uma fumaça. Vocês sabiam que lá no ano 60 e poucos, Nero, um imperador maluco, inteligente, mas maluco. Roma era cheio de casebres, esgoto a céu aberto, horrível. Tinha parte de luxo, mas ele queria acabar com os casebres. E ele tocou fogo em Roma. Isso os livros de história dizem. Ele mandou queimar e botou a culpa em quem? Nos crentes. Os crentes queimaram, botaram fogo em Roma, dizia ele. E agora o Apocalipse está dizendo, a fumaça que sai é da Roma que será destruída. E aqui, por isso que eu disse, Roma dá para a gente incluir uma série de coisas. Mas lá no passado tinha esse significado. A segundo aleluia, o segundo glória a Deus, obrigado Senhor, que o Senhor fez justiça a essa cidade com a sua forma de vida e perseguição e atrativo. Essa cidade foi punida e está queimando. Terceiro aleluia, verso 5, ali diz assim, ó, lá tudo está acontecendo no céu, os crentes se encontraram com o Senhor. Saiu uma voz do trono exclamando, dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos. Por quê? A resposta está no 6. Por quê? No 5 diz, dai louvor, dê um aleluia bem alto. Por quê? Porque reina o Senhor. E aí ele diz mais uma coisa. A grande prostituta, a grande meretriz não reina. Ainda que atraiu e perseguiu. Ainda que desviou e maltratou e fez muitos mártires lá na antiguidade. Mas ela não reina. Quem reina é o Senhor. E aqui, meus irmãos, diz assim, ó, no verso 7. Por que é para dar esse aleluia? Porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa se enfeitou e vestiu linho finíssimo e um linho brilhante. Vejam, quando a igreja cristã se encontrar com o Senhor, é como um casamento. Nós hoje cremos no Senhor, nós nos relacionamos com o Senhor, mas é pela fé, não é pela vista. É como que se tivéssemos hoje um casal de noivos, um morando aqui, outro morando lá do outro lado do mundo, e eles estão de casamento marcado, mas eles não têm um relacionamento assim próximo, não estão juntos frequentemente, mas estão naquela expectativa, daqui a um tempo vai chegar o dia em que o noivo vem. Pois essa é a ideia que está por trás, chegou o dia, e por isso está tendo essa grande festa. A igreja muitas vezes é descrita na Bíblia como noiva, como esposa. E a abertura do culto falava de como noiva sendo preparada para o seu noivo. E você pode olhar, você pode ver aqui, ó, chegou as bodas do Cordeiro. Bodas é o casamento. O dia em que nós vamos nos unir definitivamente com o nosso Senhor. Tu está esperando por esse dia ou não? Está esperando por esse dia? Olha, eu posso falar por mim, eu vivo muito bem. Graças a Deus, tenho saúde, tenho trabalho, tenho família. Está tudo bem na minha vida. Mas eu vou dizer uma coisa, nada é comparável ao que será essa comunhão eterna com o Senhor. Amém? E o dia que o Senhor nos chamar, não adianta a gente querer se agarrar aqui nessa vida, não. deixa aí. Não te agarra em pessoas, não te agarra em nada, por mais que você as ame. Mas há um casamento marcado, e eu não vou perder, e você, e nem vou me desviar no meio do caminho, porque quem se desvia, perde. Tem noiva e tem noivo, nessa parte da Bíblia. Tem data do casamento, mas nós não sabemos a data. Está marcado o casamento. Só Jesus sabe. Aliás, só o Pai sabe essa data. Tem roupa própria para o casamento. Não diz que a noiva se vestiu com muitos enfeites e com um linho finíssimo. A noiva vai ser vestida pelo próprio noivo. E ainda diz também que o linho finíssimo são as nossas atitudes. Uma noiva não vai mal vestida para o casamento. Ela sempre vai bem vestida. Muitas famílias até, às vezes, gastam quase além das suas possibilidades para apresentar a noiva, sua filha, seu filho, apresentarem o melhor possível no altar, apresentar o melhor possível para o noivo. Pois tem noiva, tem noivo, tem data, tem lista de convidados. Você lembra alguma vez que na Bíblia fala de lista de convidados? Moisés, uma vez, Deus disse, eu vou riscar esse pessoal do livro da vida. E aí Deus disse, Moisés disse para Deus, não Senhor, se o Senhor riscar eles, risca a mim também. Então Deus tem uma lista. Nós temos outras situações aqui na palavra de Deus que fala da lista. Fala da roupa. Lembra aquela parábola que Jesus contou, que um homem fez as bodas do casamento do seu filho, e de repente chega lá na sala de janta, e tem um homem sem a roupa adequada. E o dono da festa perguntou, meu amigo, como você entrou aqui? Ah, eu dei um jeitinho, entrei pelos fundos, coisa assim. Chamou os seguranças, bota esse homem para a rua. Não dá para entrar na festa do casamento, que é a nossa união com o Senhor. Não dá para entrar. Agora não estamos falando de roupa mesmo. Estamos falando de uma vida correta, de uma vida santa, de um andar reto com Deus e com as pessoas. Pois aqui está esse grande dia chegou. Agora tem a última coisa que eu não falei ainda. Tem um banquete. Todo casamento tem comida especial, não tem? Agora, o Senhor, lá no livro de Ezequiel, eu não vou abrir todas as passagens, mas vocês podem olhar em casa, Ezequiel 39, fala que o Senhor vai dar as melhores carnes, as melhores bebidas, falando desse encontro nosso eterno com Deus. Claro que é uma linguagem figurada, porque lá no céu não precisa comer mais carne, e nem precisa beber bebida alguma. É uma linguagem figurada que diz abundância, fartura, tudo muito bom. Agora eu não li um pedaço, por gosto, para deixar para ler agora, no capítulo 19 ainda. O pessoal que se levantou contra o Senhor, que foi frio para com o Senhor, que não se importou com o Senhor. Olha o que diz ali, verso 17. Então vi um anjo posto em pé no sol. E clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu. Um anjo grita para as aves, para os urubus, para os gaviões, para aves de rapina, desse tipo. E ele diz, vinde, as aves, vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus. Deus vai dar uma comida para vocês, aves, para que comais carnes de reis, carnes de comandantes, carnes de poderosos, carnes de cavalos e seus cavaleiros, carnes de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos quanto grandes. Então, meus irmãos, atenção, haverá duas ceias, uma ceia na festa do Cordeiro e a igreja, Jesus e a sua igreja, é comparada a uma festa. Mas os que não creram, ou que creram e se desviaram, os que creram e foram seduzidos, também estarão numa ceia. Os crentes vão estar na ceia com Jesus. E eles vão comer, nessa linguagem figurada que estou falando. E na ceia dos outros, quem vai comer? As aves. Essas aves, tipo urubu, gaviões, sempre foram consideradas aves imundas, aves que comem carniça. E o imundo vai comer o imundo. Vamos chamar como que um simbolismo para os demônios. E vejam, venham as aves e vocês vão comer carne de reis, comandantes, poderosos, e depois pequenos e grandes de todos. Quem ama a Deus, vamos dizer, vai participar de uma festa eterna. Vai estar num banquete das bodas do Cordeiro. E quem não amou Deus, ou quem foi, levou uma vida simplesmente assim, ó, ah, mais ou menos, vai virar comida. Os crentes comem, estão se banqueteando, os outros que não são crentes são devorados. Tem dois banquetes. E agora eu vou te dizer uma coisa, meu irmão, minha irmã, cada um sabe como está levando a sua fé, o seu andar com Deus. Eu vou te dizer que num dos dois banquetes, todos nós estaremos ou comendo ou sendo comidos. Entendeu o Apocalipse? Ou você está ali ingerindo bênçãos, ou você está sendo destruído. O Apocalipse fala de maneira muito clara essas duas coisas. A noiva, que faz parte, cada crente verdadeiro. Hoje de manhã, nós conversamos sobre essa palavra da Bíblia com os pastores aqui. E ao devocional de hoje também. Se você já leu o seu devocional hoje, se não, vai para casa e dá uma reforçada ainda. Nós falamos, e aí nós fomos. Quem é aqui de dentro, por exemplo? Quem é aqui que vai para o casamento com o Senhor Jesus? Eu não sei. Eu não sei quem vai. E quem não vai? Eu também não sei. Alguém sabe? Todos que vão e todos que não vão? Alguém sabe? Alguém se atreveria a querer julgar esse vai, esse não vai, esse vai, esse não vai? Não. Não podemos nos assentar no trono de Deus, numa posição de juiz. Mas uma coisa a Bíblia diz, que quem tem as suas vestes sujas, quer dizer que anda no pecado, não vai. Não está vestido adequadamente para o casamento. Se até nós próprios não iríamos num casamento com roupa inadequada, por acaso iríamos para o céu de uma maneira qualquer? Não. No fundo, só Deus sabe. Às vezes uma pessoa que no nosso parecer não vai. Graças a Deus nos enganamos. E pode ser que uma pessoa que no nosso parecer, no nosso julgar, ah não, esse aí vai. Nós não sabemos o interior de cada um. Não sabemos, você concorda comigo? Mas e por isso cada um de nós deve cuidar nesse aspecto da sua própria vida, do seu próprio andar com o Senhor. O doutor Martinho Lutero, 500 anos atrás, entrou esse assunto nas discussões que ele tinha, nos escritos dele, e ele dizia que existe a igreja visível e a igreja invisível. A igreja visível está aqui, está sentada, todos nós, igreja. E a igreja invisível, aquela que só Deus sabe quem é filho dele, quem pertence a ele. Quem vai para as bodas do Cordeiro? A igreja invisível. Hoje tu pode ir num lugar aí, ter 1.000 pessoas, 2.000 pessoas, outro lotando um estádio, amém? Mas se a gente faz essa pergunta, quem será que o Senhor viesse hoje buscar, iria casar-se eternamente com ele? Quem faria parte da noiva? Quem tem mantido suas roupas limpas? Quem não tem sido seduzido pelo mundo aí fora? Vamos chamar pela moderna Roma? E tem sedução, não tem, meus irmãos? Se fala aqui da meretriz, a grande meretriz, é porque são coisas aparentemente atrativas, mas que nos prendem lá. Você já viu uma pessoa que tem interesse de seduzir outra, seja um homem ou mulher, que vá mal cheiroso, sem banho, sem uma roupa boa? Quer dizer, a parte da sedução faz parte, todo um preparatório para pegar a sua vítima. Nesse caso, falando da maldade, faz parte. E aí nós perceber a maldade, de repente, desse mundo sem Deus que quer nos atrair para lá. Você não tem que lutar às vezes para não se deixar vencer? Ou em situações erradas, para não se deixar vencer, tem que lutar contra si próprio, contra sentimentos ou velha natureza nossa? Pois, eu quero dizer uma coisa para vocês, meus irmãos. Tomara que chegue logo esse dia de a gente dizer, chegou o dia do casamento. Mas só pode ter esse desejo e expectativa quem está com tudo pronto. Você já pensou uma família vai casar sua filha ou seu filho? E chega na véspera do casamento ou no próprio dia do casamento? E as roupas não deram certo? E o pessoal que vai fazer o buffet desistiu na sexta de noite, o casamento é sábado. E por algum motivo o pastor desapareceu, que ia fazer o casamento, e começou a dar tudo errado. O que você ia fazer? Ia dizer, ai, se desse para adiar o casamento, mais duas, três semanas, um mês, quem sabe? Nós íamos tentar adiar, não íamos, porque nós não queríamos passar vergonha de ter dado tudo errado, ou por culpa nossa ou não, mas deu errado, ou daria errado. Só que no dia que o Senhor Jesus voltar, não vai dar mais tempo de arrumar mais nada. Você sabia? Sabe qual a velocidade que a Bíblia fala, se dá para falar em velocidade da vinda de Jesus? Num abrir e piscar, num piscar de olhos, num abrir e fechar de olhos. Não dá nem, ninguém, nós não conseguimos medir essa velocidade de tempo, né? Já foi, piscou, já foi. Dá tempo para preparar alguma coisa? Às vezes tem pessoas que dizem, ah, pastor, quando eu for mais velho, eu vou pensar nesse negócio de fé. Deixa eu aproveitar a vida. Há poucos dias ainda falei com uma pessoa, eu fui num comércio, e lá nesse comércio eu puxei uma conversa sobre fé. O jovem disse assim, hoje de noite vou para a balada. Era um sábado de manhã, eu fui num comércio. E eu disse, hoje de noite vai lá na igreja, tem um culto jovem. Não, igreja não, que isso, rapaz? E eu comecei a falar de Jesus. Não, não, depois que eu for velho, deixa eu aproveitar a vida. E eu fui ali dando testemunho. Eu vou voltar lá. Esse eu vou pegar no pé. Não, eu vou porque eu quero que ele seja salvo. De repente, é um bom moço, mas está num caminho torto. É alguém que o Senhor ama e nós precisamos ajudá-lo. Eu vou voltar lá. De repente você sabe de alguém que está numa situação dessas também, que não está pronto para se encontrar com o Senhor, porque vai virar comida de urubu. Então vamos ajudar essa gente, não é condená-los. A igreja não adianta querer sair condenando, tem que sair ajudando, pregando a palavra, ensinando, testemunhando. Essa é a nossa visão das coisas. Sair por aí condenando e batendo de pau nos outros. Eu sei que tem uns irmãos, mais umas irmãs, que evangelizam umas moças aqui nessa rua lateral. E evangelizam com muita sensibilidade, muito amor. E às vezes um irmãozinho mais desavisado passou ali e já disse, vocês vão tudo para o inferno. Vocês acham que eles não sabem que vão para o inferno? Eles sabem. Mesmo, eu não acredito. Eles sabem que vão. Eu, pessoalmente, acho que não é a melhor abordagem. Pessoalmente, eu. Mas vá que eventualmente dê certo, né? É meio raro. Quem aqui ouviu há 30 e poucos anos atrás um CD, CD não, long play, aqueles bolachão de disco, conheceram o long play, LP, né? Quem ouviu alguma vez a última trombeta. Ó, tem uns irmãos velhos aí mesmo. Oh, muitos ouviram a última trombeta. A última trombeta falava da vinda de Jesus e do arrebatamento. Com aquele disco, eu vou dizer uma coisa. Ou o cara se convertia ou nunca mais queria saber de nada. É ou não é? Quem aqui ouviu? Ele era um negócio aterrorizante. E centenas e milhares de pessoas se converteram ouvindo a última trombeta. É um jeito, pode não ser, quem sabe, o melhor jeito. Bom, mas de qualquer jeito, seja uma abordagem mais picante, seja uma abordagem mais leve, temos que falar com as pessoas, concorda comigo? Temos que ajudá-las. Você fala, pastor, por que está falando isso hoje? Há um costume nosso já de muitos anos, nessa data perto do Natal, nessas datas, nós fazemos algumas pregações sobre a volta de Jesus. Eu acho que nesse corre-corre que a gente já está conseguindo, já está sentindo, vocês já estão sentindo a correria de Natal, está chegando, não está? O pessoal do comércio já está sentindo? No trânsito já sente que a coisa está ficando diferente? A gente sente no ar, parece que tem um outro espírito no ar. Ah, o espírito natalino. Não, não tem nada de Natal nisso aí, viu? É outro espírito. E nós comemoramos a vinda do Senhor, a primeira vinda do Senhor quando Ele nasceu. E aqui, então nós sempre fizemos algumas pregações sobre a segunda vinda do Senhor Jesus. Não deixe a correria roubar o teu coração, nem roubar teu tempo. Pare na presença do Senhor. É uma palavra aqui hoje, uma palavra mais assim, ó, é mais amedrontadora por um lado, mas é isso mesmo. Eu não vou virar comida de urubu. E quem não vai, diz, nem eu, pastor, pode dizer, e nem eu. Um dia eu falei com um pai que o filho estava perdido. O filho não queria saber de Deus, tinha conhecido alguma coisa do Senhor e depois largou a fé. E o pai, no meio de lágrimas, ele me disse, pastor, eu vou lutar pelo meu filho. E eu não aceito que meu filho seja lenha no inferno. Uma outra linguagem. Não aceite que seu filho, sua filha, seja comido por urubu. Nessa linguagem aqui, figurada da Bíblia. Mas vamos levar nós e os nossos filhos para as bodas do Cordeiro. Vamos nós próprios casar eternamente com o Senhor. Mas só casa com o Senhor quem já está aliançado com o Senhor, não é? Quem tem aliança, quem já é noivo, noiva do Senhor. É por aí, meus irmãos. Guarda o teu coração. Se você não tem levado a fé a sério, o próprio Senhor a sério devidamente, eu gostaria que você repensasse se qualquer coisa te seduz. Qualquer coisa chama a tua atenção e te faz esfriar ou deixar a vida cristã bem secundária. Então, tens que repensar isso. Para o teu bem, para o bem dos teus. A noiva está aqui. E enquanto a noiva está aqui, cabe a ela se preparar para o encontro com o Senhor. O Senhor Jesus vai vir. A grande meretriz vai ser destruída. Vai queimar eles aqui pelos séculos dos séculos. A grande meretriz vão chamar tudo que se opõe ao Senhor. E nós podemos dar aleluia, reina o Senhor, o Todo-Poderoso. Ah, por que nós damos aleluia? Porque são chegadas as bodas do Cordeiro. Você não gosta de ir num casamento de filhos de amigos nossos? É bom ir, né? Compartilhar da alegria daquela família. Nós nos alegramos com a alegria dos outros. É muito bom. Poder lá no casamento, abraçar os noivos. Poder lá no casamento também compartilhar aquele momento feliz. Poder ter um jantar bom. Tudo isso faz parte. Você se sente parte daquilo também. Você não é só um convidado lateral. Você se sente parte. Pois assim será com o Senhor. Você é parte. Ah, você vai entrar no casamento por acaso? Não, tem lista de convidados. e tem pessoas que foram cortadas da lista. A Bíblia fala de pessoas que são cortadas. Deixa eu encerrar com Apocalipse 21. Só vire um pouquinho aí a sua página. Veja aí. Apocalipse 21. Olha a beleza do céu, versículo 4. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. E já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Eis que faço tudo novo, versículo 5. Novas todas as coisas. E acrescentou, escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Versículo 7, o vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Agora, quem foi cortado da lista? Verso 8, quanto porém aos covardes, aos incrédulos, ou nem entraram na lista, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, os imorais, aos feiticeiros, aos idólatras, a todos mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Bom, vamos deixar esse pessoal que foi cortado de lado. Vamos cuidar de nós. E além de cuidar de nós, vamos socorrer quem porventura está levando uma vida que lhe exclua de estar na mesa do Senhor e no casamento nosso com o Senhor. Bem-aventurados, verso 9, 19, 9, volta 19. Felizes aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Deixa eu te fazer uma pergunta que é para te incomodar mesmo, para mexer contigo. Se tu morresse hoje de noite, tu já sabe em qual banquete estaria? Num você come, no outro você é comido. Num tem felicidade, no outro tem destruição. Você já sabe, se você morresse hoje à noite, onde tu estaria na eternidade? Talvez a pergunta mais importante da tua vida eu estou te fazendo hoje. Talvez outras vezes já fiz ou outra pessoa te fez. Se morresse hoje à noite, se tem coisa para acertar, acerta agora, porque é possível que alguém morra hoje à noite. Não é impossível. Eu não gostaria que ninguém morresse hoje à noite. Mas pode alguém cair morto, né? Nem está doente. Você sabe onde passaria a sua eternidade se agora de noite a tua vida na terra cessasse? Felizes os que são chamados para participar das bodas, da festa do Cordeiro. Vamos ficar de pé? Vamos ficar de pé? Eu gostaria que você, diante de Deus, respondesse esta pergunta. Fale com o Senhor por um momento. E eu acho que pode ter três respostas. Se você tem andado como noiva pura e fiel, que ama o Senhor Jesus, então você pode saber com certeza, você vai ser chamado para estar nas bodas, na festa de casamento. Pode ser que você me diga, pastor, eu não sei. Se eu morresse hoje à noite, eu não sei qual seria o meu destino eterno. E pode ser que você responda também, eu estou perdido. Essas três situações podem mudar. Tem gente que pode estar bem hoje e um dia se desviar. Se perdeu. Tem gente que não sabe e pode assumir uma vida forte com Deus e fica salvo. Ou continua morno e se perde. E pode ter pessoas perdidas agora e toma uma atitude em um novo andar com o Senhor e serão convidadas para as bodas. Se você deixasse essa vida terrena hoje à noite, já está traçado o teu destino eterno, então. Se o Senhor Jesus voltasse agora, que não abrir e piscar de olhos, não dá mais tempo para se arrepender, não dá mais tempo para se preparar, para consertar algo. Lembra que as vestes brancas da noiva foram dadas pelo noivo. Deixa as vestes velhas ou sujas, que é própria da natureza humana. Deixa isso para o lado. E pode dizer, Senhor, me purifica. Se você precisa isso, diga, me purifica, Senhor. A noiva estava enfeitada com joias. O Apocalipse fala disso. Quem sabe a gente anda com bijuteria. Imitação de joia. Estou falando agora que a gente às vezes pode estar simulando um cristianismo. Parece, mas não é. Parece joia, mas é algo barato. Onde você passará a sua eternidade antes desse Natal? Nos ajudando a nos preparar para um Natal onde Jesus realmente reine em nós, nossa família. Onde você passará a eternidade? Porque quando você tem certeza do seu futuro, um futuro com o Senhor, você vive em paz agora. E se você não tem certeza do seu futuro, você quer fugir da pergunta? Ou você fica apavorado? Mas o Senhor Jesus, Ele veio te dar paz. Ele veio te dar paz. Um dia eu perguntei a um pastor, recentemente tinha me convertido, como eu posso ter certeza que estou salvo? E ele me citou 1 João capítulo 5, versículo 12, que diz, se alguém tem um filho, falando de Jesus, se alguém tem um filho, tem a vida. E quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida eterna. A resposta para a sua vida eterna é se você tem ou não tem Jesus Cristo como Senhor da sua vida. Essa é a única maneira de responder devidamente. Se você hoje à noite, o Senhor está falando contigo, ainda que possa ser de uma maneira meio amedrontadora. Muitas vezes só assim Deus usa para mexer com o nosso íntimo. Se você quer entregar sua vida para Jesus, faça isso agora. Diz, Senhor, eu me rendo. Se você tem estado na igreja, mas essa pergunta você não conseguiu responder, ou até tem medo de respondê-la. Chama Jesus para dentro do teu coração. Ele te dá roupas novas e te dá joias. As joias da justiça, da perfeição dele, ele dá para ti. As joias do amor dele. Você pode confiar. Ninguém de nós foi criado pelo Senhor para virar comida de urubu, para participar daquele banquete que vai ter carne de gente muito importante, carne de reis, comandantes e poderosos. Mas eu vou estar no banquete do nosso e do meu noivo, você pode dizer isso? Por causa do noivo. Se você tem levado a vida cristã descuidadamente, retoma hoje, retoma num compromisso com Deus e num andar diário de novo. Em nome de Jesus, Pai, cuida de cada um. E cada um cuide também de si, da sua fé. Cuide das roupas para não se sujar. Cuide das joias que o Senhor dá para não se deixar roubar. seduzido pelas bijuterias do diabo. Que cada um cuide da vida preciosa, da salvação. Cada um preserve naquilo que cabe a si, a vida espiritual. Fala com Deus mais um pouco, fala com Deus. Ele te ama. Ele tem um banquete preparado, que vai ser o casamento do filho dele com a igreja. Felizes aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Aleluia, Senhor. Porque a grande meretriz um dia será destruída. Aleluia. Aleluia, porque o Senhor reina. Aleluia, porque o teu povo não vai viver eternamente aqui na terra. Obrigado que existe um céu. Existe joias, existe roupa nova, brilhante e branca. O Cordeiro proveu para nós. E nos apegamos a Ti, Senhor. No nome de Jesus Cristo. Nome de Jesus. Nome de Jesus. Eu gostaria muito agora que nós olhamos para dentro de nós mesmos, pela palavra. Que você lembrasse de alguém. Que você sabe que não está em condições de morrer hoje à noite. Nem amanhã, nem depois da manhã. Porque se morrer, se perde. E nem está em condições que se o Senhor Jesus volta, não está em condições de enfrentar o Senhor. Você lembra de alguém que está perdido? Aos olhos não só seus, mas da palavra de Deus, que está andando sem Deus, avesso a Deus. Você lembra de alguém, amigo seu? Colega de trabalho? Patrão? Ou empregado seu? Um filho? Ou pai ou mãe seus? Você lembra de alguém? Eu gostaria que você orasse por essa pessoa. Ore por ela agora. Diz, Deus, salva meu pai, minha mãe, meu filho, meu irmão de sangue, meu amigo de trabalho. Pede, bota o nome dessa pessoa em oração. Bota o nome dela agora diante do Senhor. Pode ser que a grande meretriz, simbolicamente, esse mundo, seduziu essa pessoa. Mas a grande meretriz é infiel. Ela é infiel até com aqueles que ela atrai. Porque é meretriz. Ora por alguém. E agora, depois de orar por essa pessoa, eu queria te pedir, em nome do Senhor, que seja hoje à noite, amanhã, sexta, sábado, e se ela está próxima a você, quem sabe até domingo, ou se ela está longe, telefone para ela, mande um e-mail. Mas fala de Jesus Cristo para ela. Pode ser que ela vai ficar até assustada. Fale de Jesus, que existe uma salvação para ela. Independente do que ela está fazendo e como está vivendo. Independente, você não está julgando, você está oferecendo. Existe um banquete para aqueles que hoje estão longe, mas podem vir sentar na mesa do Senhor. Ora por eles. Sabe, a gente já pensou neles, condenou-os. Diante de outros, fez comentários, mas que nada disso leva para a salvação. Você mesmo faça algo por eles. Ah, mas eles não merecem. Merecer ninguém merece. É graça de Deus. É graça de Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado. Que além de nós podermos ir para a tua ceia, podemos ajudar muitos outros a irem também. E nós queremos fazer isso. Porque a vida aqui nesse mundo é 60, 70, 80 anos. E a eternidade é para todos sempre, Senhor. Todos que querem estar na mesa do Senhor, no casamento, diz: eu quero, Senhor. Eu quero, é um privilégio e é graça do Senhor. No nome de Jesus Cristo, Pai. No nome de Jesus. Amém. Amém, Pai. Amém. Amém. O Senhor nos dá joias. Não é a igreja é enfeitada com joias. Coisas preciosas do Senhor, esse é o sentido. Agora o diabo oferece bijuteria, né? Imitação de joia. Tem mulheres, mais as mulheres que usam mais joias. Algumas de vocês não podem usar bijuteria, né? Dá alergia. Tem, quem é que dá alergia? Eu sei de algumas que dão, né? Coisa do diabo dá alergia. Agora eu vou espiritualizar, tá? Não é o que vocês estão usando, viu? O que o diabo oferece dá alergia. Vamos ficar com as joias do Senhor. A verdade, a pureza. O amor dele, uma fé verdadeira, isso é joia. Agora o diabo vem com as bijuterias dele, né? Eu vou parar de fazer essa minha correlação aqui, porque pode alguém entender alguma coisa errada de eu dizer que o diabo é camelô, né? Nada contra os profissionais ambulantes, nada disso, viu? É só uma linguagem espiritualizada aqui, é só isso. Ou aqueles antigos hippies que faziam nas calçadas. É hippie mesmo, né? Os caras da década de 60. Já passou a década de 60 e tem alguns ainda vivendo no passado. Vamos ajudar esse pessoal a encontrar o Senhor? Vamos? Se você hoje à noite renovou algo com o Senhor dentro de ti, que bom. Se você estava bem, continue bem. Se estava mal, arruma. Mas eu quero dizer uma coisa. A fé não é só para nós consumir, para nós próprios. É para levar aos outros também. Hoje à noite, ou amanhã, ou sábado, ou domingo. Você sabe de alguém que não pode morrer? Quem aqui conhece alguém que não pode morrer hoje? É, todos nós conhecemos, né? Não pode morrer. Então o Senhor vai segurar. Hein? O Senhor vai segurar para essas pessoas que você orou por elas hoje à noite, para elas não morrerem. Mas esse segurar não é infinito, viu? Vão atrás delas. Você já pode morrer em paz? Pode ou não pode? Eu gosto muito daquela palavra do Simeão. Voltei. Voltei. Quando eu saio dali para trás, vem para cá, porque não terminou ainda, tá, pessoal? Quando o Simeão, um homem idoso, ele viu Maria e José entrar no templo. Simeão era um sacerdote, um homem que amava a Deus. Quando ele viu aquela criancinha de 40 dias... vinha para ser apresentada no templo. O Espírito Santo revelou para Simeão: esse é o Messias, esse é o Salvador. Um bebezinho. E Simeão pede licença para Maria e levanta a criança ao céu. E o que, que ele disse? Senhor, já posso morrer em paz, porque meus olhos viram a salvação. Se você está salvo, você pode morrer em paz. Eu quero viver muitos anos, é Deus que sabe isso. E quero trabalhar até o último dia. Quem é que quer trabalhar até o último dia? Quem não quer, vem aqui para frente, nós vamos orar para você ficar doente 10 anos antes. Aí não, pastor. Não, é trabalhar até o último dia, não é? Trabalho é bênção. Claro que a gente vai reduzir o ritmo, não é? A gente vai reduzir, o corpo já não produz toda aquela força. Mas ninguém vem orar, vem orar para você ficar 10 anos na cama. Não, não, pastor, não me amaldiçoa. Claro que não. Né? É isso aí, meus irmãos. Vamos servir o Senhor. Nós já podemos morrer. Mas só pode morrer em paz quem vive em paz. Senão não pode. Tem um banquete para nós, hein? O crente continua comendo até na eternidade. Viu, irmãos? Conversei essa semana com uma pessoa que faz eventos só para rico, muito chique. Mas quando eu falo rico, é rico mesmo, tá? Aqui não tem nenhum rico. Por nível dessa que essa pessoa trabalha. E ela me disse assim: olha, pastor, os ricos comem bem pouquinho. É um salgadinho. Tudo aquilo é muito chique, né? Como é que é, às vezes, os eventos nossos aí, mais gente mais simples? É gordura, é tudo que é coisa, né? Bom, vamos parar com isso. Vamos parar com isso. Uma boa noite, meus irmãos. Serve ao Senhor com alegria, tá? Tem gente para nós ajudarmos.